moto 13, chama pra onde estiver em funcionamento, tá 3890. Acho que pode funcionar 3890. Absa 6570, autorizada a decolagem pistão no zero, o vento 190 graus com 17 nós. Iniciando a 5594 da Trip LA e manter após o 767. Rio 5973, o número 2 no push, o aeronave da Sideral já presta a iniciar, ok? Não me escuta aguardando. Gente, na sua escuta. Presidente, 7107. Controle Salvador, passarei do 9809, possibilidade Duna da presente. Gente, 9970, reporta TAC, então a gente agora é 1021. Estamos agora o controle 120, decimal 8, bom voo. Passa. GLS, reporta estabilizado. Hoje, a Proaduna 1021 para 2000. Mantendo a chegada, tá? O Vassarito 9809. Ah, positivo, então mantendo o perfil. Gol no 897, chama Recife 1251-3325. 251-3325-897. Controle Alfa Cargo 6570, perfil da saída PUCA. Está cruzando 3300 na sua escuta. Vassarito, correção. APSA 6570, contato radar 370, sai da PUC. Gente, APSA cargo 6570. Pulsa aérea 7107. Tá, escuta, prossiga. Recebeu a instrução de voar coral? Afirmativo, vai para coral. São Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5514 no transponder. Autorizado o galeão 340, decola da 10, curva à direita, subida da L, tensão Leda, depois vai Bridge, Pesolu 10, via rota do Prado. Transponder 5514 e o controle feito 1208 da 3153 aqui na 62. Correto, 62 chama pronto para o SPEC, treinamento são 3153. Chamará. Gol 9030, Recife, 2085, alternado no 2545. 2085, 2545, 9030. Trip 5514, da cola 07, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, controle, trip 5-5-4. Obrigado, bom dia. Controle, Salvador, bom dia. Trip 5-5-4. Trip 5-5-4, contato radar 190, saída FUCA. 190 na PUCA, trip 5-5-4. Solicita gentileza, nível 150 e direto conde. Suba restrito para o nível 150, mantendo a saída PUCA. O trip 5514 aguardando 150 como sinal. Subindo restrito 150, aguardando também conde, mantendo agora a PUCA. Obrigado. Zero, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1021 agora, um bom voo. Apache, envia cada plano 18954 à torre. Manda o ajuste mini 21, sinal 9970. Rio 5973, após o Sideral, está livre o pushback, treinamento, reporta táxi. Ciente após o Sideral, livre o pushback, chama ele para o táxi. Alfa 6570, pode voar junto. Alfa 6570, chama Recife, 12685, alternado na 2545. 2691. Sim, mantém o ponto de espera, Federal 9970. Ponto de espera. Torre Salvador, muito bom dia, passarei do 9809, passa sempre até embaixo. Passarei do 9809. Bom dia, confirme já visual com o campo? Afirmo, desde 1600 pés, visual com a pista. Ciente, tem livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, com 17 nós, passarei do 9809. Livre pouso, vento de travessa, gente. Trip 5514, autorizado 150 como nível final. 150 como nível final, autorizado, mantendo aí na PUC, Trip 5514. Trip 5514, autorizado pelo Centro Recife, da presente Aracaju. Autorizado pelo Centro Recife, da presente Aracaju, Trip 5514. De autonomia, pronto para o táxi. E o 5973, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8-95, o ajuste no 021, agora um bom voo. Ciente com o B21 via Índia Alfa, ponto de espera 118-95, obrigado, um bom dia. Salvador, passageiro 9809. Passageiro 9809, táxi via Alfa, Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliet, remota no 4, principal, passeio 981. 5 nós. Iniciando a 10, federal 990. Siga aí, antes de ser a terra. Serra Serra, a mensagem não foi entendida pela torre. Poderia confirmar? Confirme quando foi apresentado o plano. Gente, só um minuto para cópia. Torre Salvador é o Rio 5973, na próxima ponto de espera da 1-0. Rio 5973, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, Rio 5973. Tá 9970, decola os 1-4, controle agora 1-208, bom voo. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, 340, saída Momo. 340 na Momo, sideral 9970. Visa direto pro Lock, sideral 9970. Mantenha a saída, sideral. Rio 5973, livre a decolagem da 1-0, vento 1-90 graus com 1-8 nós. Livre decolagem, Rio 5973. Recife 2685, alternado no 2545. 1-2685-12545, 3554. Obrigado, bom dia, Brasil. Serra, Serra, copia. Serra Novembro, Serra Novembro, para João Durval, Feira de Santana, 500 pés, decolagem da RMA com proa norte. O controle opera em 1-20-8, aciona o transponder 0142. 3, contato radar, tudo para 310, saída PUCA. Acendendo ao 350 no perfil da PUCA, 5973. Motor até 3153, posição 62, depois de acionamento. 3153, portal 62 autorizado, reporta táxi. Portar ataque, C3, 153. meu POB02? Ciente, reporte fora do sol, via Terra Terra. O ajuste 10021. O Yankee Serra Serra decola aos 18, prossegue com a Proa Norte, chama o controle 1208, bom voo. 208 Proa Norte, Papa da Guia, Serra Serra, graças ao Telegram. Salvador Ground, American 980. America 980, India Information, Recife, flight level 390. Are you ready to copy? Ready to copy. Cleared Recife, flight level 390 via upper risk 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka departure and Caju transition. Salvador departing frequency 120.8 and it's called 5515. Okay, American 980 copies. We're cleared to receive a flight level 390 and you cleared us on upper whiskey 58, runway 10 left Puka, departure frequency 120.8. After the Puka departure, it's the Caju transition, squawk 5515. Readback correct, gate 11, report right first step and push, American 980. 980, welcome. Zero, please. Gente, a volta 20 milhas. Volta na 20 milhas, fora o CA. Zero 9970, chama Recife, 1285, alternada no 2545. 2245. Serra Serra? Tá, escuta. Confirma atitude? 1500, mas vai descer para Rio. Guarulhos, autonomia de 3 horas e 30, taxista 3153. São 3153, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste 10021, bom voo. Livre táxi para 10, reporta para a torre, ainda 3153. Rio 5973, chama Recife 1285, alternado no 2545. É, Centro Recife, 12685, alterna 12545. Obrigado, bom dia. Espera 71107. Agora 55 milhas de Salvador. Teve sala terminado, mantenha nível 100 e chame controle Ilhéus 1201. Da 3153, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 190 graus com 159. Alinhar e decola da 10 da 3153. Serra, serra, frequência livre. Guardião 07, bom dia, prossiga. Grupamento com 02, Eduardo, Suzana, ProSul, Capuz, Andina. Confirmando já acionado e pronto. Autorizada a decolagem com Proaçu, o vento 190 graus com 17 nós, guardião. Sente autorizada. Sente, o Guardião 07 decola aos 27, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado. Da 3153 decola aos 27, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Guardião 07. 07, 500 pés, litoral, reporta visual Condina. vindos para o litoral Andino. 07. Controle de Salvador, bom dia, Dutra 3153, decolou na El. Dutra 3153, contato radar, sua para 340, saída da El, da presente voa Leda. 340, direto Leda, Dutra 3153. Salvador Ground, American 980, gate 11, ready for pushback engine start. We've got information, India. Clear to push, ready to taxi, we'll call American 980. Salvador 3890, GAB 1.53, horas e 30 de autonomia, Oceana, Salvador. Então 3890, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 021, bom voo. Parte principal, Indy Alpha, no ponto de espera 1895, 1021, na 3890. Oi, Salvador, tá 3890, ponto de espera da 10, pronto. Da 3890, bom dia, linha em decola da 10, vento 190 graus com 18 nós. A linha decola da 10, 3890, bom dia.